lá no céu eu vou morar e com os anjos cantar belos hinos de vitória. Os portais celestiais e um dia e gozar das delícias celestiais lá no céu. Belos hinos de vitória a Jesus vou entoar, a Jesus vou entoar.